Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caro ouvinte, muito bem-vindo, seja a mais uma edição de Anos 60. Cá estou eu novamente e para lhe trazer mais uma vez um duelo, entre aspas, entre dois países. Ora, hoje não lhe vou falar de Itália nem França, mas sim de Portugal e do Brasil. Pois é. Ora, vamos hoje ter na primeira parte só música portuguesa. Até para o compensar de na passada semana não termos tido qualquer música portuguesa aqui. Ora, vamos ter então hoje música portuguesa. Os primeiros 9 temas serão vindos diretamente de Portugal. Nem todos serão cantados em português, é um facto, mas nós não conseguimos pô-los a cantar português. Bem, tentamos aqui dar aqui às voltas com os discos, mas não resultou. Não deu para fazer todos cantarem em português. Só aqueles que já cantavam, não conseguimos grandes resultados. Enfim, bom. Vamos abrir portas então à música portuguesa e na segunda parte à música brasileira. Os segundos 9 temas serão então vindos diretamente do Brasil para nós, não é? Para todos nós que estamos aqui em Portugal e para toda a gente que nos ouve em todo o mundo, porque o Canal 2 e a Rádio Interweb estão acessíveis a todo o mundo, já sabem, através do nosso portal canal2.radiointerweb.info e o site principal www.radiointerweb.info. Ora então, começamos a nossa emissão com os Filarmónica Fraude, música gravada em 1969, intitulada Quando Eu Era Pequenino. Uma música que, sabem como é que se chamava originalmente? Fado da Beira Baixa, e foi interpretada em 1933 por Edmundo de Betancourt. Pois é, era um fado e virou cantiga popular. Era o Fado da Beira Baixa e virou Quando Eu Era Pequenino. Vamos logo depois ficar com o tema Crystals and Three, música de 1968, gravada pelo conjunto Hi-Fi. E logo depois vamos ficar, para fechar esta primeira seleção de três temas aqui no ano 60, com o conjunto académico João Paulo, o Louco. O conjunto académico João Paulo, que tem como vocalista Sérgio Borges, ou tinha. Ele que inclusive venceu o Festival da Canção da Portugal em 1970, se embora não me atraiçoa, com o tema Onde Vais, Rio Que Eu Canto. Ora, esta música não tem nada a ver, até porque está também inserido noutro contexto, num contexto de música de intervenção, de música para mudar as mentes. Ora, o Louco, música que vai fechar a primeira seleção do nosso anos 60, então, do conjunto académico João Paulo. Mas para abrir, Quando Eu Era Pequenino, dos Filarmónica Fraude. Quando eu Não vou chorar, O que pedi, nem sei porquê. E além do mais, ao ter de lembrar o que era a vida além, o sorriso teu, oh mãe, o carinho teu, comi até mesmo o luar. Não, não quero lembrar que olho à volta sem ver nada além. Sons que não me dizem nada a quem. Corro atrás de uma quimera, nem lhe toco, não a vê ninguém, nem ninguém a pode ver além. Nem ninguém a pode ver além. Nem ninguém. Vamos dando seguimento à nossa emissão. Tenho agora 3 músicas mais para vos oferecer. Depois de ficarmos com o conjunto académico João Paulo, Os Loucos, vamos ficar agora com Os Titã, Mira-me Maria. Logo depois, os Morgans trazem-nos Opus. E, por fim, a música Esquece, de um grupo também ele assim virado para o rock, os Ecos. É assim que se chama o grupo. E Esquece, é assim que se chama a música. Esquece o que eu fiz, é aquilo que eles dizem. Na altura se lamentavam pelos males que faziam, mas não resolve assim muita coisa, não. Bom, vamos então dar seguimento à nossa emissão. A música dos Senhores Titãs começa a partir de agora. Maria, como estou tão bonitinho, calça bem talhada e camisa de pombinho. Mira-me Maria, como estou tão bonitinho, calça bem talhada e camisa de pombinho. Mira-me Maria, como estou tão bonitinho, calça bem talhada e camisa de pombinho. Mira-me Maria, como estou tão bonitinho, calça bem talhada e camisa de pombinho. Mira-me Maria, como estou tão bonitinho, calça bem talhada e camisa de pombinho. Mira-me Maria, como estou tão bonitinho, calça bem talhada e camisa de pombinho. Baila Pedro, baila, se é que queres o pão, baila mais um pouco que outros mudarão. Mira-me Maria, como estou tão bonitinho, calça bem talhada e camisa de pombinho. Mira-me Maria, como estou tão bonitinho, calça bem talhada e camisa de bolinho. Mira-me Maria, como estou tão bonitinho, calça bem talhada e camisa de bolinho. Mira-me Maria, como estou tão bonitinho, calça bem talhada e camisa de bolinho. Pensei mal de ti, pensei. Eu fazer-te mal não quis. Perdoa, esquece o que fiz. Esquece, esquece o que eu te fiz. Oh, esquece, és todo o meu ser. Se és assim, que será de mim? Só faz um super. Oh, deixa, deixa com orgulho assim. Oh, deixa, deixa meu amor. Fechamos as portas à primeira parte do nosso programa, mas não, eu não vou embora sem antes lhe trazer mais três músicas. São as três últimas músicas portuguesas que vai ouvir na nossa edição, na nossa quinta edição do Anos 60. Depois vamos ficar em primeiro com os Blusões Negros, Taquilha. Logo depois, vamos ficar com os Banda 4, música que gravaram em 1968 e que se chama Walking on the Beach. A música, então, que vai poder ouvir, gravada em 1968. E para fechar as portas, ficamos com outra gravada, mas em 1969, e que dá pelo nome de O Homem Sentado, é dos Fluido. E é assim que o nosso Anos 60 vai fechar as portas. Por agora, mas é por pouco tempo. Nós vamos só para um pequeno intervalo e já voltamos para a segunda parte do nosso espaço radiofónico, e quando voltarmos vamos abrir espaço para a música brasileira. Portanto, já sabe, se gosta de música brasileira, fique por aí, porque eu volto daqui a alguns instantes e com 9 grandes temas, todos eles, claro está, da década de 60. Revelam-se algumas surpresas. Fique bem, até já, para começar os Blusões Negros com Tequila.

o que dizes. Fica comigo esta noite e então seremos felizes. Teus braços, querida, adormecer e sonhar, esquecer que nos deixamos sem nos querermos deixar. Tu ouvirás o que eu digo e eu ouvirei o que dizes. Fica comigo esta noite e então seremos felizes. A nossa emissão vai continuar e depois de Nelson Gonçalves. É bonita essa música, não é? Faz lembrar, sabe o quê? Uma versão há pouco tempo feita pelos Bandalusa. É esta música, mas é em português e é de facto muito bonita. Quer a versão portuguesa, atual, quer a versão brasileira, antiga, do ano de 1963. E vamos continuar neste ano. Aliás, a música é de 1962, peço desculpa. Vamos continuar neste brilhante... vamos agora saltar, aliás, para 1963. Assim é que está correto. Vamos ficar com Mais Que Nada, música que depois foi remasterizada por Sérgio Mendes, mas a música foi interpretada originalmente em 1963 por Jorge Ben. Vamos ficar ainda com Roberto Carlos, lembra-se de Splish Splash? É uma música bem engraçada deste cantor brasileiro, o rei da MPB. Vamos ainda ficar, depois de Roberto Carlos, com a voz, ou com as vozes, do Trio Esperança. A música já foi cantada recentemente por Carlos César, mas a versão original data então de 1963, do Trio Esperança, e chama-se Filme Triste. São assim as três melodias que vão poder ouvir a partir de agora. Sai da minha frente e eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, ariara, oh, oba, oba, oba. Oh, ariara, oh, oba, oba, oba. Samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal,

Vamos agora ficar com mais duas músicas. Depois de ficarmos com o trio Esperança, vamos escutar a voz de Joelma, Perdidamente, e depois Carlos Nobre, com Nos Braços da Saudade. Ambas as melodias foram gravadas no fantástico ano de 1963. Digo fantástico ano porque daqui tiram-se muitos grandes sucessos do Brasil. Ora, é assim então que vamos caminhando para o final da nossa emissão. Quando eu voltar, já será para as despedidas e, claro está, tenho uma surpresa no final. Mas vamos agora à música. Começamos com Joelma e Perdidamente. Se tu reconheces que sozinho tão inútil fica a vida, o que direi do meu viver? Sem ti não sou mais que um ser vazio, um deserto escuro e frio, uma vontade de não ser. As lágrimas que por ti eu derramei são do pranto mais bonito, porque amo, amo e te amarei. Perdidamente eu te amarei. Pode o mundo se acabar, pode o sol não mais brilhar, posso morrer, eu sei, pra todo sempre eu te amarei. Sempre, sempre, sempre eu te amarei. Amo, amo e te amarei. Perdidamente eu te amarei. Pode o mundo se acabar, pode o sol não mais brilhar, perdidamente te amarei. Eu amo e te amarei. Amo e te amarei. Perdidamente te amarei. Amo e te amarei. Eu amo e te amarei. Amo e te amarei. Amo e te amarei. Amo e te amarei. Te amo, te amarei. Braços da saudade, quase cheguei ao desatino. Passei as noites te esperando, sofri calado meu destino. Não batas mais a minha porta, do nosso amor eis a sentença. No teu lugar, no mesmo leito, enfim, dorme comigo a indiferença. Dorme nos braços da saudade, mas a saudade teve fim. Do nosso amor somente resta as dores que arranjei pra mim. O que fizeste nesse tempo em que guardei o teu lugar. Para esquecer te levei tempo, mas não chegaste a tempo de eu te perdoar. Braços da saudade, mas a saudade teve fim. Do nosso amor somente restam as dores que arranjei pra mim. O que fizeste nesse tempo em que guardei o teu lugar? Para esquecer te levei tempo, mas não chegaste a tempo de eu te perdoar. E mais uma vez ficou uma música para o final. Não foi por acaso, claro está. A música que escolhi tem um título muito sugestivo e acho-a bastante curiosa. Foi, claro está, gravada no Brasil também, no ano de 1966. A música dá pelo nome de Muro de Berlim. E só porque já se entende qual é que é a diferença em relação às músicas anteriores. Ora, Muro de Berlim foi também interpretada no Brasil, claro está, no ano de 1966 pelos The Bells. Foi então a música que escolhi para finalizar de forma diferente o nosso programa. Ora então, espero que tenham gostado. Na passada semana foi Itália-França, esta semana é Portugal-Brasil. Agora vamos lá ver o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer na próxima semana. Ora visto, isto é quase como ir às meias finais. Meias finais, Itália-França e Portugal-Brasil. Agora vamos lá ver quem é que vence e quem é que vai chegar na final. Não é isso, mas por acaso parecia. Mas ainda vou fazer uma brincadeira dessas. Se calhar para a semana ainda vou trazer aqui o duelo final entre música portuguesa ou brasileira e entre música francesa ou italiana. Ainda vou decidir. Só vos digo que entre música portuguesa e brasileira é muito difícil a escolha. Entre música italiana e francesa também. Mas são duas músicas, são dois géneros musicais muito bonitos, indubitavelmente. E enfim, a nossa emissão vai mesmo findar por aqui. O Anos 60 volta na próxima semana. Espero até lá que tenha a continuação de um bom fim de semana e uma boa semana de trabalho. Fique bem e, para fechar, de 1966, os The Bells com Muro de Berlim. Se rebelou quando viu minha história de amor. Feliz eu era um dia, tinha tudo que queria. De repente fiquei sozinho, sem carinho, sem ninguém. O muro de Berlim entre eu e meu bem cortaram a alegria do meu coração, como se corta uma fatia de pão. Deus tenha pena e traga meu amor pra mim. Em Berlim, em Berlim, em Berlim, em Berlim. Até o céu se revelou quando viu minha história de amor. Feliz eu era um dia, tinha tudo que queria. De repente fiquei sozinho, sem carinho, sem ninguém. Quando viu minha história de amor, feliz eu era um dia.